peito só pra mim. Não posso mais, que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar, porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buquinho, que é um de buque e ao swing também. Chega de rodas, quantos trotes e pinotes, que isso não me convém. Vou voltar pra comer, pra bater na barriga, pra tocar tamborim. Chega de like, de alright, de fight, good night. Isso não está mais pra mim. Não! Hey, Bob Riba! Hey, Bob Riba! Eu quero trocar feito só pra mim. Não posso mais, saudade do Brasil, vai de vontade que eu tenho de voltar. E tenho que voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar. Por quê? O samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buquinho, que é o que for, que eu sou inguistante. Chega de hot, coffee, trotes e pinotes, que isso não me contém. Eu vou voltar pra comer, pra bater na barriga, pra tocar tamborim. Chega de light, de alright, de fight, good night. Isso não está mais pra mim. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada, mas ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Carta que vem aqui da nossa cidade de São Carlos, o que é uma satisfação imensa para nós, do Sr. Mauro Silveira Filho. Ele diz que adora quando chega domingo e desperta ouvindo as composições que são programadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele, o Sr. Mauro Silveira Filho, pela vez primeira conosco, gostaria de ouvir, com a Orquestra Tabajara do Severino Araújo, a gravação autêntica desta melodia. O Severino Araújo compôs, o Plínio se destaca na bateria. O título desta melodia, prefixo, que era também o prefixo das apresentações da Tabajara. Salve o Plínio, meus senhores! Babababababá! Salve a Tabajara! Para ele, seu Mauro Silveira Filho, em nossa sintonia, ele que reside aqui em São Carlos, nós temos o conjunto vocal Os Caretas, do Assis Valente, cantando o grande sucesso da Carmen Miranda, Minha Embaixada Chegou! Thank you. que não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. No vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem no primeiro andar. João ninguém, não trabalha um só minuto, mas joga seu tempo e tem, e filha do Macharu. Esse João nunca se pôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. Manhã tão bonita amanhã, em seu rádio as velhas canções. A audição é um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nossa passarela sonora, Carlos Galhardo, Ademil de Fonseca e Joel e Gaúcho.